Hoje entrego-me. Confesso-te, parede do meu quarto, que me lembrei do nosso amigo Nuno, nome curioso, quando decidi relatar-te os episódios de hoje. Como? Não te lembras dele? Aquele Nuno que, enquanto jovem, quando eu também era jovem, era um poeta, compositor, músico, um artista. Ele esteve aqui connosco antes de se retirar para o seu quarto. Eu memorizei os relatos dele sobre aquela a quem chamou ser ideal. Viu na sua chegada um manto de luz, um sorriso inigualável, e chegou a sentir que estava a começar ali uma história sem fim. Baseou-se na paz que o olhar dela transportava, alicerçou-se na alegria da voz que o fazia sonhar, e por isso deu-se, entregou-se. Abandonou o mundo restante e entregou-se plenamente. Parecia resultar. Até que uns dias, poucos, da ausência dele, revelaram que ela não estava suficientemente empenhada. Nunca mais se cruzaram. Tanta dávida unilateral. Não chega, pois não? Mas os retalhos que recordo hoje, junto a ti, pouco se aproximam da experiência dele. Até podiam aproximar, porque admiro e aplaudo a entrega que demonstrou, aliada à insistência positiva e à humildade, que afinal não resultou. Ainda hoje, ele deve estar a pedir conselhos à parede do seu quarto. Chegaste em volta da luz, e é o teu sorriso que me seduz. Sorriste, olhaste para mim, senti o começo de uma história sem fim. Thank you. meu pensamento. De dor e ego, num só segundo, de dor e te entrego. Todo o meu mundo e de dor e te entrego. Num só segundo, de dor e te entrego. Todo o meu mundo. Mas deixemos o seu sofrimento posterior e centremo-nos noutros contextos. Primeiro, um contexto centrista. Não, amiga, não me censures por eu estar a elaborar uma propaganda política. Porque não estou. Embora estejamos em época de caça. Dessa caça ao voto. O centro onde estou é de saúde. Pouca. Se houvesse muita saúde, o centro estaria vazio. Não está. Na hora do denominado reforço, as pessoas aglomeram-se, acumulam-se, todas elas com problemas, alguns maiores, outros menores, e ainda outros que causam desespero. A dor, não a crise, bateu à porta de todos, e pareceu-me que todos aceitavam que ela ficasse à beira delas, como se sentasse ao lado e passasse a ser a única companheira. As pessoas juntam-se, mas não estão juntas. Há ali 32 personalidades, eu contei, 32 contextos isolados. E que querem manter-se isolados, apesar de uma origem infeliz, tê-los juntado no mesmo espaço. Não falam. Não trocam diálogos, experiências, votos positivos entre si. Teriam medo umas das outras? Ou priorizavam aquela teoria de não me vou meter, não vou abrir a boca, não é nada comigo? Eu não gostava. Não estava a gostar daquele cenário. Fazia-me espécie... Nunca percebi esta expressão. Fazia-me espécie ver tanta gente e ouvir... Nada. Falei. Quebrei o silêncio quase geral, instalado desde a abertura de portas. Na altura gostava de falar com pessoas. Comunicar com elas era obrigatório, quase um vício. Comuniquei. Perguntei a uma e outra companheira de sala de espera. Como está? O mal é grande ou suportável? Acrescentando depois. Há de passar, não acha? A partir daí, contei uma, duas histórias, entreguei-me. E as pessoas retorquiam com o dobro. De repente, as perguntas e as partilhas multiplicaram-se entre as cadeiras. As pessoas estavam a conversar e já nem precisavam da minha intervenção. Quem tivesse saído minutos antes para pegar numa bebida, quando regressasse, pensaria que não entrara no mesmo lugar. Reinava ali um tom de convívio alegre, descontraído. Acho que já nem houve mistério de entrar no consultório para afugentarem a dor. Quando a dor bateu à porta, eu corri e fui abrir. Ela entrou, vinha cansada, sentou-se logo a seguir. Sem sequer pedir desculpa de vir sem ser convidada, disse-me que ficaria comigo uma temporada. A dor sentou-se e ficou à minha beira. Habituou-se a ser minha companheira. Eu compreendo ela esteja junto a mim. Mas às vezes não entendo porque me persegue assim. Mas o tempo vai passando e a dor não se vai embora. Já começo até pensando porque tanto se demora. Até penso nesta liga, já que a dor só quer ser minha, em me mudar desta vida e deixar a dor sozinha. A dor sentou-se e ficou à minha beira, habituou-se a ser minha companheira. Eu compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes não entendo porque me persegue assim. Eu compreendo que ela esteja junto a mim, mas às vezes não entendo porque me persegue assim. Fiz o mesmo noutro estabelecimento. Dessa vez num meio comercial. Ao longo e após as compras, em vez da corrida e da sobreposição na busca pelos produtos e pela fila mais rápida, entreguei aos clientes um ambiente pacífico, quase fraterno. Resultou. As compras até aparentaram ser mais baratas. À saída, enquanto os novos amigos apartaram-se da presença de um sem-abrigo e aceleraram os passos, eu fiquei. Ao pedido habitual de uma ajudinha, não respondi nem com um abanar negativo da cabeça, nem com um não pode ser, nem com o pousar de uma moeda. Encetei nova conversa. Reagindo calma, mas prontamente às minhas indagações, o jovem demonstrou-me que acidentes graves que afetaram os seus antecessores e falta de janelas à vista para quem, na altura, era demasiado novo para ter experiência profissional, conduziram-no para aquela rotina. Não havia sido a opção dele. Foi consequência do cruzamento em simultâneo de ocorrências alheias. Ajudei-o a levantar. Ao meu lado, qual grande amigo, caminhou até à cafetaria mais próxima. Lanchou comigo. Partilhei com ele aquela e muitas outras refeições em Lisboa. Habitei na capital durante algum tempo. E no café, onde parámos muitas vezes, chegaram a chamar-nos loucos. Chegaram a chamar-me louco. As bocas eram destinadas à minha pessoa, bem sei. Deixa chamar. Parava no café quando eu lá estava. A voz tinha o talento dos pedintes. Entre um cigarro e outro lá cravava a bica ao melhor dos seus ouvintes. As mãos e o olhar da mesma cor, cinzenta como a roupa que trazia. Um gesto que podia ser de amor sorria e ao partir agradecia. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios nascem lá. o esquecido filmado no gueto entrava como artista principal. Comprámos a entrada para a sessão para ver tal personagem no ecrã. O rosto maltratado era a razão de eu não aparecer pela manhã. São os loucos de Lisboa que a terra gira ao contrário. Obrigado. Vez de calendário, como o café mudou de freguesia, deixámos de tributo a quem lá para um louco a fazer-me companhia. É sempre a mesma voz, o mesmo olhar de quem não mede os dias que vagueiam. Sentado lá continuo a gravar beijinhos às meninas que passeiam. São os loucos de Lisboa que nos e os rios lhes soltam. São os loucos de Lisboa que nos fazem duvidar. A terra gira ao contrário e os rios. Antes tinha começado a visitar frequentemente um idoso. E no nosso território, nada me deixou mais sorridente nestas conjunturas de entrega. Aquele senhor estava, como muitos da sua geração, sozinho. No meio de uma cidade tão movimentada e com tanta população, ninguém era seu companheiro. Eu apercebi-me dessa situação graças ao toque, ao aviso, de um grupo onde estive inserido e passei a ser a tal companhia, inexistente até então. Não te consigo descrever. Nem as reações dele por ter alguém junto de si, e consideravelmente mais novo, nem as minhas reações ao escutar e ao observar tanta sabedoria, tanta experiência e tanta humildade juntas. Ele narrava-me os seus retalhos de outros tempos, cantarolava as canções da juventude, lia-me cartas antigas. Ao mesmo tempo que, em todos os encontros, perguntava como eu estava, como havia sido o meu dia, e aconselhava-me. Eu agradecia. A entrega, que nos primórdios parecia um esforço diário, passou a ser um dos maiores confortos naquela fase, e uma obrigação que impus a mim. Eu ficava aborrecido comigo se não me encontrasse com o Sr. Francisco. I'm reading old letters. I thought it would be better. You said that you loved me. You wrote it down, down. My body is weak. And if my body is sick, I don't want to. entreguei-me igualmente, ou de forma mais nítida, nas viagens que abordei no outro encontro. Ser voluntário em terras longínquas e desconhecidas implica uma dose considerável de coragem. Porque partes para locais e para idiomas que não dominas, cruzar-te-ás com pessoas que nunca viste. Porque deixas a tua casa, os teus familiares, as tuas companhias habituais. Mas em poucos dias, praticamente esqueces o que ficou para trás. Os agradecimentos enchem-te, os sorrisos iluminam-te, os convívios fazem-te ver o que são verdadeiros convívios, abertos, felizes, sinceros. Alívias o que é uma família. Grande. As lágrimas emocionam-te. Até a mim emocionaram por vezes, calcula. E não foi só lá longe que me senti realizado e mais satisfeito. Os antigos doentes do centro de saúde vêm cá todas as semanas. O antigo sem-abrigo é funcionário na empresa onde trabalha a minha filha e é um dos funcionários exemplares de lá, o que deixa orgulhosa a minha filha e, por arrasto, deixa-me orgulhoso. O idoso já partiu. Mas partiu um pedaço mais feliz por causa daquelas visitas. Dás, recebes. Entregas e entregas-te mais, recebes mais. Não é só um sonho que me comanda. Esta reciprocidade não é somente filosofia. É a pedra fundamental deste modo de vida. Acredita? Elas não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas aves que gritam em bebedeiras de azul. Elas não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arco em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, floreto de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarola voadora,